você encontra em todas as farmácias. Identificação. ZYH 475, Rádio Baiana de Itaberaba, 1030 kHz. Escritório na Praça JJ Seabra, número 10. Estúdios e transmissores no Parque Radiofônico da Escurinha, quilômetro 90 da BR-242, Itaberaba, Bahia. A rádio que toca você. Momento do ouvinte.